Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. É o sentido desse devocionário. Menos profunda que um estudo bíblico, que demanda muito mais pesquisa, diferente de um sermão, que geralmente enfatiza alguns elementos, mas com um foco nesses elementos. O nosso propósito há 6 anos, ininterruptos, a não ser no dia em que temos grupos familiares, alguma outra atividade, ou estamos sem internet. O nosso propósito há 6 anos é ler a Bíblia com você. E isso tem abençoado as nossas vidas e tem abençoado a vida de muitos irmãos que nos dão retorno sobre isso. Neemias capítulo 5. Repito, Neemias capítulo 5, nós vamos ler sobre esse texto. Antes disso, eu reparto com vocês um texto que o pastor Paulo nos mandou do autor A.C. Barro, a parábola dos lavradores maus. Em Lucas 20, 9 a 18, Jesus conta a parábola dos lavradores maus para revelar verdades profundas sobre a história da redenção. A vinha representa Israel, confiada por Deus aos líderes que deveriam produzir frutos de justiça. Ouçam isso. O Senhor esperava que os líderes produzissem frutos de justiça, espera que nós venhamos a produzir frutos de justiça. Todo irmão e irmã em Jesus Cristo está aqui para produzir fruto de justiça. A injustiça desagrada profundamente o coração de Deus. Nesse caso aqui, os servos enviados pelo dono simbolizam os profetas. Homens levantados por Deus que ao longo da história foram rejeitados e maltratados. O ponto culminante da parábola é o envio do Filho amado. Aleluia, irmãos. O envio do Deus encarnado. Diz assim a Bíblia. Abra um parêntese para esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E 1 João 3,16 diz assim: Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, nós estamos aqui, irmãos, outro parêntese, cada um que se diz cristão, evangélico, ou católico, sincero, ortodoxo, sem os comprometimentos doutrinários. Preste atenção, nós estamos aqui para fazer isso. Deus deu a vida e nós temos que dar a vida pelos outros. Ao anunciar, voltando, que o herdeiro seria lançado fora e morto, Jesus não apenas revelava o destino que os aguardava, mas também afirmava sua identidade única como filho de Deus. Ele é a pedra angular rejeitada pelos construtores, mas escolhida pelo Pai como fundamento da salvação. A rejeição a Cristo não é apenas um episódio histórico. É um alerta para cada geração. Aceitar ou rejeitar Jesus continua sendo a decisão mais crucial da vida. com ele a firmeza eterna. Sem ele, tudo desmorona. Para nossa reflexão, tendo acolhido Jesus como pedra angular, quero deixar as bases frágeis da minha vida. E pensando no texto que vamos ler, as bases frágeis da minha vida, e lembrando lá de João 3,16 e 1 João 3,16, uma parte frágil e desconectada da verdade bíblica é quando nós reconhecemos que Deus deu a vida por nós, Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não caiamos nessa insensibilidade, nessa fragilidade, mas sejamos fiéis. E a fidelidade aqui implica em justiça, em honrar os irmãos, porque a Bíblia diz em Romanos: a quem honra, honra, a quem respeito, respeito. E a quem glória, glória, sejam dadas glórias ao Senhor. Irmãos, nós temos que entender isso claramente. Se você se diz cristão, lembre, para não tirar a frase do contexto: ah, Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. É verdade. Ele disse isso constatando uma realidade que nos acompanha antes da vinda dele e depois da vinda dele. Mas o exemplo de Deus é dar a si mesmo em Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ora, se Deus deu a si mesmo, Deus enviou Jesus, Deus Pai, Deus Espírito e o próprio Jesus, o que nós devemos fazer? Nós devemos, irmãos, dar a nossa vida pelos irmãos. Eu não aceito outro evangelho senão esse. Nós devemos dar o melhor, dar a vida pelos irmãos. Se você se diz cristão e não está sensível a isso, quero lhe dizer, você está completamente fora dos parâmetros bíblicos e usando o texto "os pobres sempre tereis convosco", tirando do contexto de que Jesus, apesar de ter dito isso como constatação da realidade, estava vivendo o seguinte contexto, porque texto fora de contexto é pretexto para falar bobagem, para pensar bobagem e para falar bobagem. Deus deu a própria vida. Deu a própria vida. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. E o contexto é: ele estava formando os discípulos. Tudo que ele foi, tudo que ele fez, era um grande momento de ensinamento, de discipulado, nesses 3 anos que ele ficou para ensinar como eles deveriam agir. Esse é o contexto. Então, não tire a constatação de Jesus desse contexto de que ele deu a vida e nós devemos dar a vida. Não tire, porque se você retirar, você entende mal. Nós recebemos a vida dele e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Vamos ver o texto? Isso vai nos deixar mais agora. Mas com maior clareza sobre isso. Neemias 5. Medidas contra a injustiça social. Levantou-se uma grande queixa popular a partir dos homens e de suas esposas contra os judeus. Alguns comentavam: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, precisamos de trigo para a nossa alimentação. Havia também os que desabafavam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. E outros que protestavam: tomamos dinheiro emprestado, até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Aqui, rei é o tributo que tinha aqui para a Pérsia, né? Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas, e não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, fiquei indignado. Fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes: estáis cobrando juros dos vossos próprios irmãos, e por esse motivo convoquei uma grande assembleia contra eles. Irmãos, eu desejo para cada líder que me ouve: tome a atitude de analisar completamente a situação e não deixe que isso aconteça. Não permita que alguns estejam extremamente abastados, enquanto outros irmãos estão na penúria. Versículo 8: e afirmei-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta nossos irmãos judeus, aqui é Neemias, que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos próprios irmãos? Olha a inconformidade de Neemias. Estamos reestruturando os muros, o templo já foi reconstruído, Jerusalém está sendo levantada e alguns estão insensíveis e estão vendendo os próprios irmãos. Assim, eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante dessa confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Então prossegui admoestando-os: o que estáis fazendo é injusto. Deveis agir sob a direção do amor respeitoso para com nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. Irmãos, nós somos cerca de 2 bilhões, alguns dizem 2 bilhões e meio já, a caminho dos 3 bilhões de cristãos. Aqui conta-se ortodoxo, católico, protestante, reformado, pentecostais, nós somos mais de 2 bilhões. Imagine só se esses 2 bilhões a 2 bilhões e meio de cristãos estivessem lendo esse texto. Nós estaríamos fazendo uma revolução, uma reforma na nação, uma reforma na igreja, e espalhando bíblica, a santidade bíblica sobre a terra. Esse é o plano para a vida e missão da igreja. Nós não podemos estar insensíveis à necessidade dos nossos irmãos, e comece pela seguinte constatação. Ora, isso é o óbvio. Comece pelos irmãos da sua casa. Pai, mãe, irmão, irmã. Como você pode estar indiferente a isso, insensível a isso? Estenda isso para pessoas que você conhece, vizinhança, gente do trabalho, gente da escola. Estenda isso para a igreja local. Como nós podemos estar insensíveis à necessidade? Espalhe isso como um projeto denominacional. Espalhe isso, porque nós temos poder e autoridade para transformar a realidade de milhões de pessoas. Veja bem, eu quero enfatizar isso com muita clareza. Neemias fez isso. E nós devemos fazer isso. Senão não somos cristãos, somos qualquer outra coisa. E ainda para nossa vergonha, como diz o versículo 9, irmãos, vamos constatar com sinceridade, há ateus que não creem em nada e que são mais solidários do que nós, para nossa vergonha. Há espíritas que, por sua visão de reencarnação, não vou entrar nas doutrinas deles, pela sua visão de reencarnação, são mais solidários, são mais praticamente atentos à necessidade dos outros e ajudam. Há pessoas agnósticas, mas que ajudam. Há gente da maçonaria que está solidária e faz lá uma obra social. Há políticos de diversos partidos que fazem isso, geralmente para buscar voto, né? Mas fazem alguma coisa, tomam alguma iniciativa para resolver o problema dos outros. Então, no contexto em que Jesus falou de os pobres sempre tereis convosco, e no contexto de uma grande formação dos seus discípulos, ele estava colocando ordem na casa e dizendo, olha, não basta ser como ateu, não basta ser como agnóstico, não basta, nem pode, né? Ele não tinha essa categoria lá no Espiritismo, é mais agora, mais próximo, ele não tinha isso, mas tinha outras teorias gregas. E Jesus está dizendo, olha, nós temos uma ordem de valores, sim, ide pregai, deixou claro no, na grande comissão, ide pregai o evangelho. Ide pregai o evangelho. Nós temos que pregar. Agora, atrapalha a nossa pregação do evangelho quando as pessoas, esses que eu mencionei, os outros 6 bilhões de pessoas, ou 5 bilhões e meio, olham para nós e percebem que nós não somos solidários. Nós só queremos prosperidade para nós. Isso atrapalha a evangelização. A mesma coisa para o espírita, a mesma coisa para o agnóstico, a mesma coisa para os políticos, a mesma coisa para as ONGs. Há muitas ONGs que fazem lá um trabalho na favela, ou aqui ou acolá. Preste atenção, eles são a nossa vergonha quando nós não estamos sensíveis à necessidade do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, da nossa irmã. Nós não estamos sensíveis à realidade dos que nos cercam, amigos. Nós não estamos sensíveis à necessidade da igreja. Isso é a nossa vergonha, porque eles todos dizem, olha, eles não passam de falastrões. Falam, falam de pregar o evangelho, falam, falam do céu, falam, falam disso e daquilo, mas, na verdade, eles são insensíveis à necessidade do próximo. Irmãos, isso atrapalha. Então, digo a vocês, abrindo um outro parêntese, uma das demonstrações de fé e piedade que o Senhor, Yahvé, exigiu do seu povo, quando o tirara da escravidão no Egito, era que os israelitas proporcionassem a mesma misericórdia e respeito que recebera para com os escravos e com os estrangeiros. Lição dramática que Deus permitira ao seu próprio povo, aqui fala de Israel, durante os muitos anos de cativeiro como nação estrangeira no Egito, 400 anos de injustiça. Do mesmo modo, irmãos, do mesmo modo, as injustiças hoje e maus exemplos demonstrados pelo povo de Deus hoje criam enormes obstáculos à aceitação do evangelho. Então, se Jesus diz, vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem o que eu tenho ensinado, ora, é um enorme obstáculo, porque Jesus ensinou, quando curava o cego era considerado amaldiçoado, impuro, na lei do puro e do impuro de Israel. Ou ele pecou, ou os pais pecaram. Jesus desmonta esse sofismo. quando ele cuida do aleijado, quando ele cuida do endemoniado, expulsando o demônio, quando ele cuida da mulher que é pega em adultério, ou seja, tudo que Jesus fez está lá na grande comissão, ensinando-os o que eu tenho dito. Ora, Jesus, na verdade, colocou a realidade como um ponto que não se pode discutir. Os pobres sempre tereis convosco, por causa da injustiça. Mas vocês, olhem para mim, ensinem o que eu faço. E o contexto é esse, o que eu fiz? Eu desmontei o sofisma do puro e do impuro e atentei para todos. Estive sensível a todos. A todos mesmo, porque na cruz ele morreu por todos. Ele morreu por todos, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, todo aquele que aceitar poderá aceitar Jesus como Senhor e Salvador e viver como ele. Não basta declarar viver como ele, será salvo. Não é que você é salvo por obras, mas é salvo por uma fé, e uma fé solidária. O plano para a vida e missão da igreja é um plano integral. E nesse integral existe a necessidade concreta das pessoas, a necessidade material das pessoas, o relacionamento entre pais e filhos. Eu tenho visto com espanto como pais abandonam seus filhos. Com espanto, primeiro, a subnutrição de pessoas que morrem ainda, centenas de pessoas que morrem, crianças que nascem com enfermidades crônicas por causa da subnutrição, outros morrem por subnutrição. Outros ficam deficientes intelectualmente por causa da subnutrição. Mas essa pobreza se espalha e há pessoas que nunca terão oportunidade de viver uma vida abundante por causa da extrema pobreza. Agora, nós vamos deixar isso para os ateus resolverem? Nós vamos deixar isso para os espíritas resolverem, com todo respeito ao credo deles? Embora discordemos biblicamente, nós vamos deixar para os partidos políticos que querem o voto deles? Não, nós cristãos, esse é o nosso plano, é o plano de Deus para a vida da igreja, para a missão da igreja. Não é possível deixar seu pai, sua mãe. Não é possível deixar o seu filho, não é possível deixar o seu irmão, sua irmã, não é possível deixar o mais próximo de você, um colega de estudo, faça tudo o que você puder, ou melhor, empreste um livro, leia com ele. Não é possível deixar de ajudar as pessoas. Não finja que não está vendo. Não seja insensível. Assim como eles foram escravizados no Egito, Deus não permitiu, nesse momento da história, que eles fossem insensíveis para com a necessidade dos irmãos. Agora mesmo eu tenho visto e agradeço a sensibilidade de muita gente que está orando pela minha irmã, chamada Suzy, e eu quero pedir, agradecer primeiro a todos que estão orando, agora, hoje não dá para mencionar todos, eu menciono a Primeira Igreja Batista de Entre Folhas e todas as outras que estão orando, continuem orando, porque o caso é crítico. Então, pessoas que estão se sensibilizando em oração. Agora, é preciso sensibilizar-se antes disso. E não é possível se dizer um ser humano, você não é nenhum humano, não está sensível à necessidade. E não se está sensível à necessidade simplesmente fazendo uma boa açãozinha, tá? Isso pode resolver uma coisinha ou outra. Não, nós precisamos dar a vida pelos irmãos. Fechando parênteses, eu e meus irmãos e os meus amigos também estávamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Todavia, Vamos acabar com a cobrança de juros. Acabou a agiotagem. Devolvei-lhes, pois, hoje mesmo, suas terras, campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobraste deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. É o fim da agiotagem. Não é possível que irmãos ricos das igrejas emprestem fazendo agiotagem com os mais pobres. Simplesmente entregue a sua vida como Deus deu a vida. Então eles responderam: restituiremos, aleluia, um líder que mobilizou e teve resposta. Restituiremos tudo o que nos pediste e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram. Bom, irmãos, isso se trata de um bom exemplo de um líder e do povo. Volto a dizer, se você entendeu o que é pastorado, o que é liderança, isso também é parte da liderança, o plano de Deus para a vida e missão da igreja. Se você não entendeu, e não sente, não se sente motivado a isso, eu recomendo de novo um Sebrae, um curso para você aprender uma profissão. Mas se você é líder, é pastor, uma pessoa importante na igreja, você tem que mobilizar o povo de Deus à sensibilidade e ação. Sensibilidade e ação prática. A gente que diz que é prático. Jesus também. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Outro dia, orando, Jesus me disse: filho, descanse que eu também serei prático. E eu disse: Senhor, como prático? Ele disse: na hora, no juízo, no dia do juízo final, não há nenhum texto que te diga que eu vou ficar 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o número da completude, conversando com eles. Se eles vão ou não vão entrar no céu, não vou ficar. Eu serei extremamente prático. Você tem azeite na sua lamparina, então você vai viver eternamente. Você não tem azeite, eu, de modo bem prático, vou dizer: sai de mim, ou vocês não entrarão nas núpcias, ou, para você entender, vocês não viverão a vida eterna. Irmãos, se você não está sensível à necessidade do outro e principalmente do mais próximo, imagine o que nós podemos fazer. 2 bilhões articulados em cada igreja local, nós podemos fazer mais que os partidos. Nós podemos fazer infinitamente mais que um espírita. Volto a dizer, com respeito a eles, somente não entenderam exatamente o Evangelho, né? Não entenderam. Precisam entender. E nós faremos extremamente mais que os ateus, embora nós tenhamos que aplaudir e eles sejam a nossa vergonha, mas nós podemos fazer mais. Mas você tem que tomar uma ação concreta na sua vida. Bom, agora o bom exemplo do líder e do seu povo. Também sacudi o meu regaço, isto é, a dobra do meu manto, e exclamei, versículo 13, que de modo semelhante Deus, sacudirá, Deus da sua casa, sacudirá da sua casa e dos bens de todo homem que não cumprir essa promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. Olha aqui, irmãos. Quem cuida mal do próximo ou finge que não vê, será sacudido e esvaziado no dia do juízo. E imediatamente toda a assembleia exclamou: amém, assim seja, e rendeu louvores a Yahvé. E todo o povo agiu exatamente como havia prometido. Eu disse na vida eterna, mas aqui já viverá uma vida sem graça. Pensa que todo dinheiro ou algum dinheiro poderá lhe dar tudo aquilo que deseja e não terá, porque no seu espírito será, o seu espírito será esvaziado da alegria de viver. Além disso, versículo 14, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra, até o 32º ano, até o 32º ano, 32 anos do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos do alimento que era destinado ao governador. Explico. Neemias tinha o que era o fruto da colheita, comia, vestia, como outros. Mas ele mesmo abriu mão de um salário que ele poderia pedir ao rei Artaxerxes, como governador, pediu que não recebesse. Imaginem os líderes do enganoso e vergonhoso evangelho que cada vez querem acumular mais e mais e mais. Pelo contrário, ele estava pronto a abrir mão do seu salário destinado ao governador. Versículo 15. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo, todos os dias, 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e espoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi dessa maneira para com a população. Ele não praticou a injustiça para com a população que governava, e por isso foi modelo, padrão, exemplo. Versículo 16, ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer essa muralha. Esse é o foco. Foco do líder, foco dos irmãos. Esse é o foco, reerguer as muralhas da vida. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas também à minha custa. Ele pagava com o que tinha, não com salário de governador. Eles eram servidos e aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo o dinheiro para alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo. E orava, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leve em conta tudo quanto tenho realizado em benefício desse povo. Irmãos, eu quero aqui encerrar dizendo a você: tome essa atitude, olhe para o seu próximo, porque nós certamente, se cada igreja local olhar para 1, 2, 10, imagine o número. Nós, sem a ajuda de ninguém, hoje podemos ajudar. Nós não ajudamos praticamente nada. Nós podemos ajudar 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões de pessoas. Nós podemos ajudar na diminuição da desnutrição, nós podemos garantir que as crianças cresçam com alegria, nós podemos garantir que jovens estudem, nós podemos garantir que pessoas da igreja não passem necessidade, nós podemos trabalhar para que os filhos honrem os seus pais, nós podemos trabalhar para que os pais cuidem dos seus filhos, nós podemos garantir que nenhum membro da igreja passe fome, fique sem roupa, fique sem medicamentos. Nós podemos garantir muita coisa. É só articular na igreja um grupo de pessoas que esteja olhando, como Neemias, analisando toda a situação e, uma vez detectada uma necessidade, sensibilizar-se e agir. Sensibilizar-se e agir. Eu encerro agradecendo, dizendo a você: ore pela minha irmã, ela se chama Suzy. O quadro dela continua extremamente crítico. Ela continua na UTI. Ore por ela. Pessoas e pessoas, há um número de pessoas cada dia maior que estão orando. Ore por ela. E eu louvo a Deus porque há pessoas que estão cuidando. Os médicos e enfermeiras estão cuidando. E particularmente a família do tio Edson. Não ele diretamente, mas também está lá, imagino, solidário. Ele, tio Zevir, eu quero agradecer em nome da família pela sensibilidade. Everson é o nome deles. O Edilson. Mas, em particular, eu quero agradecer que isso fique publicado o nome do Elton, que todos os dias demonstra o seu amor por nós. O que ele está fazendo? Cristo deu a vida por ele e ele está dando a vida para sua prima. E nós agradecemos por essa sensibilidade e publicamos diante do céu e da terra o seu nome. Agradecemos todos os que estão orando. Todos os que estão orando. Eu quero agradecer que você... Talvez eles não gostem muito, porque são basicamente anônimos, né? Fazem tudo sem... Como a Bíblia diz, sem ficar contando para ninguém. Mas eu quero contar. No dia... Durante o quadro da mãe da Morgana, minha cunhada, diante do quadro da minha sogra, minha outra cunhada aqui, Marisete, diante do quadro do meu pai primeiro, depois da minha mãe, eu vi o meu irmão carregando para um lugar mais específico de tratamento, para não gastar tempo, meu irmão levando, acho que ela devia ter nessa ocasião, embora tenha emagrecido, claro, uns 50, 60 quilos, levou no ombro. Eu queria levar junto, numa escadaria, mas ele achou que não. Talvez porque pudesse machucá-la e pudesse quebrar alguma coisa, ele já tomou a iniciativa, pôs ela no ombro, levou até o quarto e toda a atenção eles têm dado em todas as situações. E eu agradeço em nome do Senhor dos céus e da terra. Então, irmãos, diante desse exemplo, e enquanto isso, outras pessoas próximas são absolutamente indiferentes e deixaram a situação chegar onde não precisava chegar. Mas é o Senhor quem vai julgá-los. Eu só declaro e peço para que o Senhor toque o coração e gere um arrependimento e um fruto imediatamente, porque o homem que assim não fizer será sacudido e esvaziado. Então, eu peço que essas pessoas... Não adianta procurar desculpas, não adianta dizer que há acordos, não adianta dizer que há álibis, arrumar álibis, é tomar uma posição de justiça e cumprir a vontade de Deus, como honrar o pai e mãe, ou não, ponto. Ou faço isso ou eu não faço. E se faço, tenho que fazer mais. E se não faço, tenho que fazer agora. Não há mais tempo a perder. Irmãos, uma multidão de irmãos, muito obrigado pela sua oração. Ore por ela. O nome dela é Suzy. Ore por ela. O quadro é extremamente crítico. Extremamente crítico. Ela está na UTI. E eu conto com a sua oração, mas agradeço. É hora de agradecer a todos os irmãos que estão unidos a nós, a Deus, e estão orando. É o que vocês podem fazer, né? Estão orando. E é o que nós podemos fazer, é orar agora. Então vai a minha palavra de gratidão. Gratidão a todas essas pessoas. Que se transmita, que o Everson chegue a fazer ao Elton, mais uma vez. Que se transmita a todos que estão ajudando. E eu oro até pela equipe, porque uma Santa Casa não é o Sírio-Libanês, não é o Albert Einstein, não é o HC. E os médicos estão fazendo tudo o que podem, dentro do que tem recursos lá para fazer. Nós agradecemos a Deus também por eles. Que de modo prático, não por credo A, B ou C, mas porque são médicos, estão fazendo tudo que deve ser feito. Que isso seja um ensinamento. Façamos nós tudo que deve ser feito. Não durma sabendo que o seu irmão está dormindo com fome. Não durma sabendo que há gente que precisa se vestir. Ah, pastor, eu não posso parar no semáforo das grandes cidades toda hora porque eu corro risco de ser assaltado. Não, não precisa parar porque você corre risco mesmo. Mas você vai encontrar maneiras de ajudar. E eu quero ir pela ordem. A Bíblia diz primeiro os da fé. Vá pela ordem. Primeiro da sua família, depois os da fé, da sua igreja, depois toda a população, o plano para a vida e missão da igreja, de ir pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar, ensinar, implica nisso. Porque não só fazer ação social, porque se for só fazer ação social, um ateu pode fazer. E para nossa vergonha o fazem. Mas que você seja como Israel, aprenda com o que passou e não cometa injustiça. E não agora seja um agiota do irmão mais pobre. Não, as injustiças e maus exemplos demonstrados pelo povo de Deus, hoje, e a pessoa se diz povo de Deus, se diz cristão, se diz evangélico, esquece. Porque esses exemplos práticos, tem gente que gosta de falar que é prática. Então, esses exemplos demonstrados pelo povo de Deus hoje criam um enorme obstáculo à aceitação do evangelho. Os ainda convertidos, não convertidos, tem uma dificuldade maior de aceitar o evangelho, porque olham para você e percebem que, na prática, você não passa de um insensível. Então, aceite o evangelho como ele é, na integridade. O evangelho é integral para facilitar que o nosso testemunho alcance os não convertidos e não desanime os crentes sinceros. Fica essa minha palavra com esse pedido de oração. Os devocionários sempre têm um pedido de oração. Então, o meu pedido de oração, não só pela Suzy, mas por todos os que estão acamados, todos os doentes acamados da minha família, da igreja local, e da sociedade, que eu veja e gente me diga, tomei uma posição a partir de Neemias 5 e tomei uma atitude concreta Eu vou entregar minha vida a Deus e a Jesus, como ele entregou a sua vida por nós. E eu vou entregar me entregando ao próximo. Porque Deus amou ao mundo, repito, para finalizar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16, nisso conhecemos, olha só, não é em outra coisa, nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós, por mim e por você. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ah, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita, santa, eterna, do Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre todo o povo de Deus e mobilize o povo de Deus. A graça, o amor, a unção, o poder, a mobilização de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.